Bom dia, queridos e queridas. Eu espero que você que está ouvindo tenha tido a oportunidade de ler os três textos bíblicos de hoje, né? Texto de Gênesis, texto de Atos e o Salmo 116. A gente está entrando nesse aspecto de conhecer características do Senhor, características apresentadas pelas Escrituras que nos fazem crescer nesse tempo. E hoje eu queria falar sobre um tema bem central, que é em que direção segue o cristão? Em que direção segue a pessoa que é fiel a Deus? Em que direção caminha a vida da gente, ou que ela pode caminhar? Bom, primeira coisa que acontece é que, se você olhar os movimentos na Bíblia, eu queria recomendar fortemente que, quando você lê a Bíblia, você evite, de longe, usá-la primeiro como um manual de instruções. Pelo amor de Deus, não faz isso com a Bíblia. Você não é, primeiro, porque você não é uma máquina. Você não é uma coisa. Segundo, porque é reduzir a Bíblia a alguma coisa que ela não é. Também, não leia a Bíblia como um livro de princípios, um livro de valores. Existem valores, existem princípios, existem até instruções na Bíblia. Mas a Bíblia é, na verdade, uma série de narrativas que compõem em si uma grande narrativa. É uma caminhada, é uma leitura que nos faz descobrir a cada passo e que revela a cada passo alguma coisa que vai levando a nossa vida de volta para Deus, porque basicamente a Bíblia é uma carta de amor. De um Deus que te ama profundamente, que ama a cada um de nós, que ama a sua criação e que manifesta esse amor de N formas diferentes, em literatura poética, profética, em literatura histórica, em narrativas, em metáforas, em parábolas. Ou seja, quando você fala, ah, a Bíblia está escrita em sentido figurado, a Bíblia está escrita em sentido literal. Tem coisa que é figurada, tem coisa que é literal, tem coisa que é poesia, tem coisa que é literatura, tem coisa que é história, tem coisa que é parábola, tem coisa que é conto, tem coisa que é simbolismo. Ou seja, não tenta reduzir a Bíblia, primeira dica de hoje. Mas hoje eu vou ficar nesse sentido. Essa narrativa que a Bíblia é, essa carta de amor, ela ganha um determinado sentido. E ele é um sentido que explica no começo como a gente se distancia de Deus e como a humanidade se tornou o que é. E aponta no sentido de caminho de volta. Esse caminho de volta é sair da mais absoluta distância de, por vezes, estarmos de costas para Deus, para voltarmos na direção de Deus. Quando o apóstolo Paulo vai se referir a isso, ele fala que Deus nos leva de glória em glória. É como se a gente fosse subindo uma escada ou subindo um monte. A gente vai subindo patamar por patamar e o nosso destino final é estar em comunhão com Deus. Bom, vou simbolizar hoje duas histórias que falam sobre o que pode acontecer com a gente. Primeira história de Abraão indo para Canaã e também a história de Israel, contada ali em Atos, quando também foi para o deserto na mesma Canaã. Abraão vivia uma vida de estabilidade. Ou seja, a vida da gente chega a um ponto, seja ruim, seja boa, em que ela se torna estável. Pode ser a comodidade da miséria, pode ser a comodidade da riqueza, mas a gente chega num ponto em que a gente se acostuma com as coisas e coloca um monte de travinhas. Quem era Abraão e quem era Sara? Um casal casado, maduro, na casa de seu pai ainda, dentro da região dos caldeus, e sem filhos. Ou seja, a vida era o que era. Estava estável. Vem Deus e o chama para a instabilidade. O coloca em movimento. Guarda essa primeira frase. O movimento só acontece com instabilidade. Quando você está estável, você está parado. E o lugar mais estável do mundo, costumo dizer, é um cemitério. Lá está tudo paradinho, ninguém mexe, ninguém anda, ninguém fala, ninguém faz, ninguém nada. Bom, primeira coisa que Deus faz com Abraão é colocá-lo em movimento. Isso traz uma série de instabilidades. Ele tem que sair da casa de seu pai, ele tem que se mover numa direção que ele ainda não sabe para onde vai ser. Ele precisa abandonar as estruturas e pessoas que ele conhece. E ele, que é uma pessoa com certeza já temente a Deus, vai passar a ter uma relação com Deus e conhecer ele, passar aventuras que não esperava. A gente viu uma de ontem, que aos 100 anos ele vai ter um filho. E agora o filho dele está grande o suficiente para precisar se casar. Eles chamam de seus empregados já. Nesse segundo momento, Abraão está de novo numa situação de estabilidade. Ou seja, ele vive entre os cananeus, não se mistura com os cananeus, que já estão com uma outra história acontecendo, uma história de degradação, de terminação. É um povo que está há cerca de 400 anos de ser eliminado, né? Melhor, de 600 anos, 500 anos mais ou menos, de ser eliminado. E está ali, os cananeus estão achando que são os caras e ele simplesmente é um imigrante no meio disso tudo, mas já alcançou a estabilidade. Como diz o texto, né? Tudo que Abraão fez deu certo. Ele está com a vida estável, tem um filho, agora ele sabe que responsavelmente tem que arrumar uma esposa para esse filho. Vai lá e dá instruções para o seu servo e fala: olha, vai lá e busca, vai na casa lá do meus, na terra dos meus parentes e busca uma esposa para o meu filho. O servo faz uma pergunta óbvia: se a moça não quiser vir, se, né, todo mundo, né, mestre, que vai topar sair da segurança de uma cidade para vir para um deserto, para vir para uma região de nomadismo, né, lá estão estáveis. Não. Eu devo voltar com seu filho lá, então, já, porque que é muito importante que o Isaac não se contamine com as práticas do povo daqui. Nessa hora a gente vê uma coisa de Abraão bem interessante, que ele fala: não, de jeito nenhum. Primeiro ele dá mais uma vez uma prova de porque ele é o pai da fé. Ele fala assim: fica tranquilo que o anjo do Senhor, ou seja, a presença do Senhor, isso que quer dizer sempre que você lê o anjo do Senhor, você lê a presença do Senhor, vai na sua frente. Deus vai adiantar tudo, as coisas vão funcionar, fique tranquilo, vá, corra esse risco que vai dar certo. Mas se por um acaso a moça não quiser vir, você faz qualquer negócio, mas meu filho para lá não volta. Guarda esse dado. Depois a gente vê o texto de Atos, em que o povo de Israel acabou de passar, né, na narrativa que está sendo feita por Estevão, que é quem está pregando esse texto, acabou de passar por uma grande libertação, saiu do Egito. E bastou Moisés dar uma sumidinha, passar as primeiras dificuldades, e eles, diz o texto, voltaram no seu coração para o Egito. Vamos analisar o que quer dizer isso. E aí o povo de Israel voltou, adorou um bezerro de ouro, durante o tempo de estada no deserto, várias vezes adorou Moloque, né, que era um Deus que, para entender o que é adorar Moloque, era fazer sacrifício infantil para um Deus pagão. Um troço horroroso essa adoração a Moloque. Era um culto de sacrifício infantil. Quer dizer, fez coisas abomináveis. O que quer dizer voltar para trás e por que que a gente deseja fazer isso? Que é o que eu gostaria de gastar os próximos minutos pensando com você. Bom, primeiro que a situação de estabilidade, ela é real em qualquer situação. Você pode estar estável na cadeia, você pode estar estável no exílio, você pode estar estável no desemprego, você pode estar estável em N situações. E aí Deus te dá uma oportunidade de se mover adiante. Você vê diante de você uma porta e claramente tem uma experiência com Deus e começa a andar numa determinada direção. Bom, no momento em que você começa a andar, você começa a frequentar um ambiente que não era teu ambiente de estabilidade. E à medida em que você ande mais rápido e se aprofunde mais naquela direção que Deus ou que a vida te proporcionou, você vai ficar cada vez mais instável. A instabilidade, ela tem uma característica, ela é desconfortável. Nós gostamos de estabilidade, nós gostamos de chegar num ponto, ó, tá ruim, mas tá bom, como diria o Bambam do Big Brother, né? É uma coisa que as pessoas costumam dizer, tá ruim, mas tá bom. Ou seja, a gente prefere a estabilidade do que o movimento. A gente se movimenta por necessidade, se movimenta por oportunidade, se movimenta por alguma razão. Mas esse movimento sempre nos deixa instáveis. E a gente começa a olhar para trás e a nossa memória, ela é de natureza seletiva. Ela, à medida que o tempo vai passando, a gente vai apagando tudo o que era ruim na situação anterior de estabilidade e vai ressaltando na nossa mente aquilo que era bom. Por isso que as pessoas falam dos bons e velhos tempos. Não existe bons e velhos tempos. Eram tempos como são os tempos de hoje. Tinham suas coisas boas e suas coisas ruins. Só que quanto mais distante a gente se torna daquilo que a gente viveu, mais as memórias ruins vão sendo apagadas, deixadas de longe, demandam um certo esforço para que a gente lembre. E mais as memórias boas vão ficando claras e reforçadas na mente da gente. É assim que a mente funciona, até por proteção da gente. E a gente começa a pensar, era ruim, mas estava bom. Eu era feliz e não sabia. É uma palavra que a gente usa muito frequentemente também. E aí vem a tentação de voltar para a estabilidade. Na verdade, a gente não está com saudade da situação que vivia. A gente fica com saudade da estabilidade que possuía. E essa estabilidade se torna maior do que a nossa impulso, a nossa necessidade de mudança, de transformação, de ir para frente. Quando você vê uma postura como de Abraão, que inclusive coloca um valor, né, que meu filho não se misture com as mulheres cananeias, abaixo do valor não quero que ele volte de jeito nenhum para nossa gente, ou seja, o movimento e a instabilidade, seguir a direção de Deus, era para Abraão mais importante do que a facilidade de voltar para a casa dos seus parentes e lá arrumar uma esposa e valeu a aventura. O povo de Israel fez o contrário. No seu coração voltou ao Egito. Ou seja, voltou às mesmas práticas das quais eles tinham acabado de se libertar. Essas práticas levavam eles a ser cidadãos de segunda categoria, eram pessoas que eram oprimidas, tinham líderes que eram opressores, entre eles mesmo haviam opressores dentro do próprio grupo. E agora Deus os chamava para a liberdade, para uma vida nova, para uma relação de uma sociedade igualitária. E os caras, não, vou voltar para lá. No fim do texto, tem um alerta. Já que vocês querem voltar para lá, porque a vida, e é um fato, gente, não existe volta para trás, porque relógio não anda para trás. O tempo não anda para trás. E essa é a nossa prisão nesse mundo, o tempo. Então, o que Deus fala e afirma através de seus profetas e acaba fazendo, assim, já que vocês querem voltar para o Egito, eu vou, na verdade, levar vocês adiante, porque para trás ninguém volta mesmo. Mas vocês vão para a Babilônia, vocês vão para o exílio, vão para o Novo Egito. Vão viver ainda mais duramente. E com isso eu queria terminar dizendo o seguinte: quando você começa a sentir saudade de uma situação anterior da qual Deus te tirou, da qual a oportunidade foi lhe dada para se mover adiante, para mudar seu caráter, mudar seu jeito de ser, para enfrentar uma nova situação, para entrar numa nova etapa de vida. Quando você começa a ter saudade daquela vida anterior, que era tão ruim e tão desagradável, que por alguma circunstância lhe colocou em movimento e você passou a seguir adiante, você, primeiro, você não vai voltar para trás. Porque assim como você andou para frente e se deslocou numa determinada direção, o que você deixou para trás também andou para frente e se deslocou para alguma outra posição. Sendo assim, quando você voltar Você não vai voltar para a situação que você vivia, mas vai voltar para um vazio. E, cara, a melhor coisa que você pode fazer com esse vazio é esquece ele, porque aquilo que são as boas memórias, os bons momentos, aquilo que está te atraindo de volta, já não existe mais. O rio andou, o tempo passou. Quem ficou para trás também andou. Ou seja, não existe como você voltar mais. Primeira bobagem. Segunda bobagem. Quando você volta para trás, você vai ter que pegar o pacote completo. Ou seja, aquilo que também era desagradável, aquilo que não funcionava, aquilo que te incomodava, aquilo que te deixava desconfortável, vai estar incluído no processo. Só que aquilo também andou. Ou seja, o desagradável se torna pior, as coisas que estavam ruins vão andar também. E o que vai acontecer de fato é que, você não volta para a situação anterior, você vai se mover adiante numa situação que aí, comparando, né, Babilônia e Egito, você vai sair do Egito e voltar. Na verdade, você vai seguir adiante para a Babilônia. Ou seja, aquilo que era ser cidadão de segunda categoria no Império do Egito vai acabar virando você ser um oprimido e escravo no Império da Babilônia. Ou seja, você vai, na verdade, cair mais fortemente ainda naquilo que você esqueceu, mas que te incomodava na situação anterior. Então, o grande conselho é o seguinte: movimento é para frente. Movimento a gente faz confiando em Deus. Movimento a gente faz consciente de que Deus está nos dando uma porta aberta, está mostrando um caminho, ou que a situação na qual a gente vivia foi-se, acabou. Não tenta segurar entre os seus dedos, porque vai escorrer que nem clara de ovo. As situações andam, as situações mudam, e o único lugar estável do universo é o cemitério. Mesmo a situação que parecia estável, ela chega a um ponto de exaustão. Se a vida está te levando para frente, se você está andando para frente, siga em frente, faça o que tem que fazer, dá passo um atrás do outro, concentre-se nisso, deixe para trás o que é para trás e para frente caminhe, botando o Senhor como teu líder, como teu guia, como tua direção. E se você caminhar para frente em qualquer circunstância, no meio desse movimento, no meio dessa instabilidade, você procurar seguir os passos do Senhor, você vai sim entrar em novas situações de estabilidade que serão igualmente temporárias até o dia da sua morte, que aí é quando você vai encontrar estabilidade permanente. E siga adiante. Siga adiante, sendo transformado, como eu falei no começo, de glória em glória. Vai subindo esse morro, vai subindo essa escada, e você vai ver que a tua comunhão com Deus, o teu caminhar com Deus, a tua sabedoria só vai fazer aumentar. E o que que eu faço com a minha saudade? Tenta transformar ela em lembrança, porque a saudade mata. Mas a lembrança, ela pode servir de exemplo, ela pode servir de estímulo e principalmente de encorajamento de que também na situação anterior o Senhor foi contigo. As coisas boas aconteceram e da mesma forma que as coisas boas aconteceram para trás, elas irão acontecer para frente também. Que Deus abençoe, que você tenha um dia muito legal. Eu espero realmente que o seu fim de semana seja bom e que a gente continue aprendendo pequenos princípios com Deus nesse nosso tempo comum. Um abraço.